Tô no meu camarim e é scan. A cada esquina desse mundo que eu viro, perto da maldade ou se scan. Deixo tudo dentro de casa, na rua dou um giro. Tô no meu camarim e é scan. A cada esquina desse mundo que eu viro, perto da maldade ou se scan. São seis caminhos que eu vejo. Difícil saber qual é o certo. Perdido sem renegão. Trago na mão o sangue do meu clã. O meu crime é ser livre nesse mundo preso. Olho puro, olho, estamos cegos. O ódio nunca vai ser o mesmo. Agora é tudo pra viver. Já foi o tempo que eu temi a morrer. Quero ver, quero ver. Tô no jogo para ser. Eu quero ver minha filha crescer. Entre escolha e escolho, mata inimigos. Furtei PC da escola pra aprender sobre meu sangue antigo. Tô no meu camarim e é scan. A cada esquina desse mundo que eu viro, perto da maldade ou se scan. Deixo tudo dentro de casa, na rua dou um giro. Tô no meu camarim e é scan. A cada esquina desse maldade ou se scan, ou se scan. Na rua dou um giro. Quem tá comigo desde o começo, eu divido mais com fit. Existe a diferença entre volta às origens e regresso. Mantenho o meu pé no solo, eu sou street. Precisava trocar meu mic, juntar uma grana e sair daqui. E no Mac comprar o Mac pra minha mini sair daqui. Ver a neve longe de Sampa, me sente leve ficar a pampa. Mas só tenho trampo, meu compromisso com agora a gente trampa. Sem grana de Lil Pump, por isso tamo no corre. Ser raio na hidropump, a meta me faz ficar forte. Com fator X conforme armado com free nesse cofre, 7 eu guarda, use. Se der errado, apaga as luzes. Tô no meu caminho.